seguir os teus passos, pisar onde tu pisaste. Não importa que tu cresças e eu diminua. Jesus, eu quero seguir os teus passos, pisar onde tu pisaste. Não importa que tu cresças e eu diminua. Por que ser o maior se tu fosse o menor? Por que ser servido se vieste para servir? Tu deixa a tua vida em resgate de muitos, deixaste a tua glória e lavaste nossos pés. Quero ser e fazer como tu fizeste, lavar os pés do meu irmão e dar a minha vida em resgate de muitos, acima de ser rei, vir estar à tua direita.